é fiel e que ela nunca lhe traiu. O problema do corno é não enxergar a verdade. Bora desandar! Anderson Silva, uma pancada de amor. Sempre que alguém fala que esse cara leva a ponta, ele diz: é fake news. Se alguém mostra a foto da sua mulher com outro cara, é montagem, é fake news. Sei que existe por aí notícias falsas, e sempre tem alguém que quer ferrar você. Acredite, meu amigo, é verdade, é que o corno é o último a saber. Tu tá levando gaias, é, e ele diz: é fake. Ele diz: é fake news. Eu vi tua mulher com outro, Zé, e ele diz: é fake news. Por ela põe a mão no fogo, diz que ela é fiel e que ela nunca lhe traiu. Esse é o corno fake news, viu? Enxerga, corninho. Que alguém fala que esse cara leva a ponta, ele diz: é fake news. Se alguém mostra a foto da sua mulher com outro cara, é montagem, é fake news. Sei que existe por aí notícias falsas, e sempre tem alguém que quer ferrar você. Acredite, meu amigo, é verdade, é que o corno é o último a saber. Zé, e ele diz: é fake news. O povo tá comentando, Zé, mas ele diz: é fake news. Eu vi tua mulher com outro, Zé, e ele diz: é fake news. Por ela põe a mão no fogo, diz que ela é fiel e que ela nunca lhe traiu. Tu tá levando chifre, Zé, e ele diz: é fake news. Por ela põe a mão no fogo, diz que ela é fiel e que ela nunca lhe traiu. Por ela põe a mão no fogo, diz que ela é fiel e que ela nunca lhe traiu. Corninho fake news.